dizendo por aí que algo vai acontecer. Diante fica tão distante, de repente não quer mais me ver. Outra vez o último a saber o que se passa. Talvez eu sempre faça coisa errada. Um furacão pra mim é quase nada. De todos os desastres que eu podia, eu escolhi você. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. O início já é meio fim. Corri o risco que eu sentia, mas a sorte não sorriu pra mim. Mais do mesmo, menos mal. Eu conheço a próxima cena. Um pouco de tristeza já me basta. Outro dia chega e se arrasta, exatamente quando.